chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Volta pra mim, B. Volta pra mim, B. Volta pra mim, B. Que eu te amo tanto e não vou suportar. Você tava online, mas não me respondeu. Percebi que estava com o seu amante aí. Eu sofri apaixonado, só tô com o rádio ligado. Me olho no espelho e só encontrei em mim a solidão. Volta pra mim, vem. Volta pra mim, bê. Que eu te amo tanto e não vou suportar. E pra cantar comigo, meu parceiro ML. Valeu, meu parceiro Mica Lima. Vem com ML. E eu sofri apaixonado, só tô com o rádio ligado. Me olho no espelho e encontro em mim a solidão. E volta pra mim, bê. Volta pra mim, bê. Que eu te amo tanto e não vou suportar. E volta pra mim, bê. Tanto e não vou suportar. Bora, Mi! Volta pra mim, bê. Volta pra mim, bê. Eu te amo tanto e não vou suportar. E volta pra mim, bê. Volta pra mim, bê. Que eu te amo tanto e não vou suportar. Meu tatuador oficial, Jeff Belas Artes. Tamo junto, irmão.